Velho, a maçonaria europeia tá aceitando mulher e ateu, cara. Oxê. O pior de tudo. Aceitar ateu, todos não, aceitam. Aceita, porque esperam que o cara deixe de ser um dia. Aceita não, pô. Ah, é, sim, é, realmente. Ateu nunca aceita. O pior é aceitar mulher, pô. Puta que pariu. Por que é que vai aceitar mulher, meu irmão? Se fosse eu dizendo isso, né? Era machista, né, velho? Mas pra. Não, mas me diga pra quê? Que moda estranha é essa de aceitar mulher, velho? Canta aquela música do Plock aí pra começar. Plock, Plock, Plock. Plock, Plock, Plock, Plock. É o barulho da tchequinha batendo no meu chicote. O Plock, Plock, Plock. O Plock, Plock, Plock, Plock. É o barulho da tchequinha batendo no meu chicote. O Plock, Plock, Plock. O Plock, Plock, Plock, Plock. É o barulho da tchequinha batendo no meu chicote. Começando mais Danilo o programa Morre de Bang, é hoje, maravilhosamente, na mansão do Mr. Everton. Meu Deus, né? Do céu. Eu e Italo Super Tramps ao lado do meu amigo Mr. Everton. Fechando a porta. Tá com a cabeça troncha aí, pô. Sim, sempre. Não vale, hein? E esse programa maravilhoso hoje, tô aqui na mansão do Mr. Everton. Ele está aqui, todo peludo, sem camisa. Que coisa linda, rapaz. Pois é. Estamos aqui na presença também da queridíssima Paloma. Mr. P. Mr. P. LOL. P de Paloma, obviamente. Sério? Óbvio. Tum. E... programa número 49, né? Programa 49. Daqui a pouco 50, véi. A gente pode fazer algum especial. Um especial 50 de fazer... rombo aí, né, véi? É, chamar os cinquentão pra participar, os véi. Pai, ia ser topa. Foda. Oxi, véi. Ia ser escroto. Ia ser... Não, pô, senão faz um bingo, pô. 50 de rombo, bingo. Pô. Ai, é, não é? Bingo da amizade. Quem gosta de bingo é Paloma, pô. Adoro. Fala bingo. Aí, Paloma. Fala aí, Paloma. Adoro bingo. Dois patins na lagoa. Ela que veio hoje com várias canções do Cancioneiro Popular. E aí, demais, agora com vocês aqui a música maravilhosa e a voz linda e doce de Paloma Xavier. Puro mel. O puro mel da diabetes. Vai. Ó, ó, ó, ó, ó, ó. Esse início. É o Silvio Santa. Que buraco do carai, cabia um cano de 100. Novinha, nem tesão tu tem. Lapa de tabaca, que buraco da porra, a buceta tá inchada. Virou brega. Tô vendo não, uma mudou brechinha, aí, né? Vou colocar a minha, que buraco da porra da xoxota da novinha. E tem uma xoxota que cabe uma galinha. Não aliás, vejo a hora de é poder irmão, empurrar a isso. Minha. O dedo entrou, o braço também. Prepara a rola, tá chegando dei sua uma vez. Chibata. Vamos continuar nesse programa hoje que tá foda, tá foda. Eu, a Mr. Herbert, Mr. P, com essas músicas maravilhosas que você tá ouvindo. Mas e a trilha da semana tem que ser o Dream Theater, né? O CD novo. O CD novo eu vou escutar, acabei de baixar. Não saiu, né? A gente disponibilizou. Ah, aí, né? A gente conseguiu diretamente com o Portnoy, né? Que ele é um safado, então. Ele conseguiu, mandou pra gente. Ele, né? Roubou, ele hackeou. Ele os hackeou cara. Os caras, exatamente. Jogou aí na nossa conta aí. E Leandro não veio, né? Ele tá aqui no MSN. Não veio, ele está no MSN. Ele disse que ia jogar um LOL, que ele prefere, ele acha mais legal. Não, eu tô mesmo jogando, né, velho? Um grande abraço pra Luca Bonaccella. Luca Bonaccella, falta você ele, jogar, né, meu filho? Ele não veio hoje, ele ia participar. E meu irmão, agora fizeram uma com ele no negócio do blog dele, soubesse? É, soube, mas não fala isso aí, sem off. Ah, é sem off. É, por que? O que foi? Eita, fala pra mim. Será que tem alguém no Skype agora, velho? Será que tem alguém no Skype agora, velho? Será que tem alguém no Skype agora? E tua gripe, velho? Como é que tá? Tomasse alguma cerveja gelada? Não deu nada não, né? Mas um grande abraço pro Luca Bonaccella, que nos ajudou pra caralho lá na Supercon, que tô editando essa porra ainda. Pra... como é o nome dela? Pra Júlia. E quando... pra Júlia também, Júlia jogadora também. Esse povo todo aí, o Luiz Alberto, o Queixada. Luiz Alberto, também. Sempre um abraço pra irmã dele também, pra mãe, pra toda a família dele, que sempre aparece no Skype, né? Ah, aconteceu claro. Uma... Eu vou... sempre a pé pra a minha faculdade. E aquela me aconteceu caminhada boa. Aquela caminhada boa de umas meia hora. Deu uma porra daí. Aí, e a semana tá foda. Essa semana, uma vez na volta, eu tava com o meu fone de ouvido lá e tal, aí quando eu vejo umas negas correndo. Sério? Sério, pô. Aí as negas correndo, aí falou alguma coisa comigo, eu tirei o fone, aí a nega. Você tá indo pra lá? É? Eu tô. Mataram o cara, agora. Tá fresco, mataram o cara agora. Pegasse o ônibus. Não, eu tava andando, pô. Aí eu segui andando, tinha um bocado de gente lá já, tá ligado, olhando de fundo. Foi aonde? Mais ou menos onde? Meu irmão, tipo, a segunda parada depois da faculdade. Caralho, velho. Aí? Aí o cara, assim, estirado com um tiro no cocão. Sabe que rua é aquela? Onde? É a rua da casa de Cássia, pô. Mais ou menos, é. Se for é por ali, pô. É por ali, pô. Pera aí, mataram o cara com tiro onde? No coco. No coco. No coco. E com certeza o cara era pilantrão, né? Porque o cara tava na parada de ônibus, parou o carro pra matar ele. É, realmente. Gente, sei porra, lá, não, ser. Pera aí, né? Pode ser, pode ter pego o cara errado, aí, né? Sei não, lá. Acho difícil. Não, pô. Porque o cara que mata, ele sabe que pode ser preso, ainda mais matando ali, velho. Não, velho. Por que o cara seria preso? Carro. Alguém vai olhar e diz, passou um carro marrom, cor de bosta aqui. E seguiu, matou o cara, trânsito do caralho, de que nove nada. E pouca da noite. Não tem como, cara, a polícia se fode no trânsito. É, pior que é mesmo. E ali é muito policiado, pô. Foi a semana todinha antes disso, tendo polícia ali toda semana, cara. Pior que é mesmo. Cavalaria aqui perto também e tal, essa merda toda. Aí eu vi lá um sujeito com tiro no coco, várias pessoas festejando e comendo pipoca perto. Como se não fosse porra nenhuma, tá ligado? Mas não é porra nenhuma, velho. É, né? É e não é, né? Não é porra nenhuma porque não fui eu que deitei, né? Todo era dia meu amigo, alguém né? morre, cara. É, né? Mas na sua frente não morre quase ninguém. É aí, peraí, né? No outro dia, na ida, eu de novo com meu MP3 no ouvido, escutando a canção. Aí um cara passa assim e falou comigo, eu tirei o fone, eu, opa, ele, opa o quê, menino? Eu, opa o quê, meu irmão? Tu vem falar comigo e não é fora? Ele, oxe, o que foi? Vai tomar no cu? Sei o quê, eu, que porra é isso, meu irmão? Aí eu fiz, você é doido, é? E o cara era doido, tá ligado? Eu me liguei, esse cara é doido. Aí eu, você é doido, é, velho? Você é doido, aí vem falar comigo e começa a falar merda aí. Aí ele pegou uma pedra no chão, eu, joga essa porra que você se fode aqui, aí passa o carro da polícia na hora e para, né? Porra, claro que o cara com o saco nas costas, né? Aí jogou o saco no chão, tá? Quando eu falei com ele. Sem camisa e eu... recém tomado banho, calça jeans, um tênis Nike Shox fucking Nike. E uma bolsa nas costas. Quem é que a polícia ia abordar? O cara, né? Não, é tu, velho. Aí é foda. A polícia... Mas arrumado sempre é o suspeito. A polícia já chegou pro lado do cara. Eu, não, pô, deixa pra lá, isso é doido. Aí, meu irmão, esse assunto... Essa é a história tua, né? É, não, é sério, pô. É sério, pô. Conversa dele, mano. Conversa dele. Ele disse, eu menti. Não, não, não menti, não. Aí acabou de dizer, pegadinha do malandro. Não, e não, aí, pô. É feito... Ó, o mouse novo. Mami. Wireless. Vibes. É, mas não é feito aquela história do Jay-Z, eu sou foda, não, que eu inventei, não. Mas foi de verdade mesmo isso daí. Isso me fez refletir sobre... A esses vida. Doidos que vivem na rua. Legal. Eu lembrei de vários vídeos aqui que eu coloquei pra ver se a gente... Já que não tem pauta, né? A gente comenta os vídeos, né? Bota aí. Relaxa, peraí. Tira a amargura do teu peito. Vamos lá ouvir essa coisa. Então nós estamos fazendo um apelo aí para a Prefeitura de Guarapari para que venha até essa praça, já que a Prefeitura já está fazendo um serviço de podagem. Né? Podagem? Olha só, as árvores estão sendo podadas e o movimento aqui é grande, daí. Principalmente... Vai. Isso é um repórterzinho fuleiro, né? Ai, ai. Tá fazendo uma magnífica reportagem, feita a gente, né? Na praça. É. Mas ele, aí ele vai entrevistar alguém da praça, né? A ideia do cara é entrevistar um mendigo. Nossa. Não vai ideia dar muito que saiu certo, do Morro, né? De Benga, né? É, mas a gente tenta fazer alguma coisa engraçada. Ele é engraçado sem querer, ele queria fazer uma coisa séria, né? É, há quanto tempo a senhora está aqui naipe? Na praça? Não, não sou moradora de rua, não. Eu sou Polícia Militar Federal Civil, portadora do CPF, CNPJ estrangeiro de Hong Kong, Hiroshima. E eu estou aqui porque eu estou Hong presente, que eu trouxe a Gal de Brasília para cá. Velho, eu vou... Velho, certo, o que é real, isso, velho? Meu irmão? Isso é um delírio. Não, volta aí, bota do início. Delírio. No início não, na parte que ela começar. Dela, né? Há quanto tempo a senhora está aqui na praça? Não, não sou moradora de rua, não. Eu sou Polícia Militar Federal Civil, portadora do CPF, CNPJ estrangeiro de Hong Kong, Hiroshima. E eu estou aqui porque eu estou presente, que eu trouxe a Gal de Brasília para cá. E ele está desconhecido e está renegando a mãe dele aqui. Agora, mas por que, que a senhora escolheu a praça? O cara quer se sair, irmão. Não, mas por que a senhora escolheu morar aqui? Porque é melhor, né? Ele perguntou só... A bolsa dela é mais bonita que a minha, pô? Ele só perguntou quem você é, pô. Alguma coisa assim. Aí ela falou, pô, eu sou polícia, você... militar, policial, civil. Há quanto tempo você tá morando aqui? É, aí fudeu, velho. Mas por que, que a senhora escolheu a praça do centro hoje pra ficar? Porque ela vira nele, então ele representa uma mulher aqui para nós. Aqui para nós. Então, hein? Estamos representando dois homens aqui, que é a Polícia Militar Federal Civil, com não, os essa pais polícia dele. Militar, polícia, polícia Militar Federal Civil. Essa daí é nova, velho. Polícia Militar Civil e Federal, tá ligado? A Polícia Militar Federal Civil é uma coisa mais foda ainda, velho. Dois homens aqui, que é a Polícia Militar Federal Civil, com os pais deles falecidos. Tá certo, então, nós fazemos aí um apelo. Tá certo, a frustração desse repórter aí, pô. Olha a cara dele de merda, velho. Ficou na merda, hein? Ficou no cocô, mas caralho. De merda. Aí ela começa a falar, ela... tá certo, então. Fudeu aqui nossa reportagem e é com você, André Galindo. Fudeu. André Galindo. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde, Evaristo. É o seguinte, o aprendiz é o quê? Marcelo Justo é o grande cara engravatado lá pra demitir a galera. Ah, isso aí na época o de aprendiz Justo 3, ainda, né? É, de Justo. Ah, tá. Porque agora é o outro baixinho lá um que cuzão, saiu. É, tem que ser o Justo. Aí o Justo é o cara e ele quer chamar pessoas para sua corporação e demite vários, né? Só fica com um no final, não é isso? Que merda. É. Aí, o normal é que os caras só falta beijar o pau, a cabeça do pau do Justo, né, velho? Se é que não os beija. Cara babam. Se é que não, né? Beija, né? Agora porque o vídeo não tá carregando. Se o cara pedir pra dar o cu, os caras dão. Tá, agora, foi o que eu falei. Os caras dão tranquilo. Vai. E por que não daria? Errado que não tentar. Bom, avaliando o que você tinha que avaliar, Anselmo, quem você fará pra essa sala, pra nossa última etapa? E os dois que tiveram a menor performance foi a Paula e o Peter. Tá bom. Paulo e o Peter, olha a cara do Peter. Quando falar a Paulo e o Peter, é o que o Peter faz, pô. Opa. É, olhar dramático do esquilo. É. Ele dá o olhar dramático do esquilo. Pronto, aí o quê? O Justo vai demitir o cara, né? Só que ele quer falar alguma coisa antes. Peter, Paula, líder Anselmo, ele aguarda lá fora. Não, você vai falar depois. Por que você está fazendo isso agora? Não, eu quero falar isso depois. Eu vou te ouvir inteirinho. Eu só quero que eu só tive uma empresa até hoje, e ela se chama Minha Vida. Eu só tive uma empresa até hoje, e ela se chama Minha Vida. Caralho, o cara fala isso, véio, pra o Justo, né? Vamos. Já começou mal, velho. O cara não começa a falar com o Justo dizendo, não, eu só tive uma empresa. O nome dela é Minha Vida. E quando todos nós decidimos vir fazer parte, tá, do aprendiz, cada um fez um compromisso com o programa, com você, né? Eu sinceramente não entendo muito bem o que é que o programa está buscando. Me vem a dúvida de vez em quando, tá? Eu só estou sendo sincero contigo. Até na tarefa lá que tinha que ir para a prefeitura e tudo, pô, eu pensei que era um programa para exterior, então medindo coisa de prefeitura, coisa que não sei nada. E eu te digo de coração, sabe? Eu me considero presidente da minha vida, tá? E te falo de coração, você como CEO está demitido da minha vida, Roberto. Ah, ai. O cara demitiu o Justo da vida dele, pô. Ai. Realmente, coitado do Justo, ele, pô. Coitado do caralho, velho, mano. E viva Roberto a morte Justo do meu pau. Pau, é. Viva a morte do meu pau. Meu irmão, eu que o cara chegar pro isso é Gil Brother, é o Ei, pô. Você não tem cultura. Não, ela tem cultura. É porque não, eu tem. Nunca cheguei pra mostrar isso a ela. Pô, se mas for, ninguém precisa mostrar você o Gil Brother, aí. Você tem que ir atrás, velho. Eu te agradeço a oportunidade, mas... assim sendo, a gente pula uma etapa, a gente tem que vir todo mundo pra sala de reunião. Você está se demitindo. A vida é minha, né, Roberto? A vida é minha, né, Roberto? Pelo direito. Deixa eu só, já que você pegou a palavra na hora que não devia, porque nós temos uma estrutura, você assinou um contrato em que você obedecer a estrutura desse programa. Você prova mais uma vez para todos nós que você não é capaz de observar, pelo menos, regras assinadas de um contrato de negócio. Isso é praticamente um contrato de negócio. Roberto. Dá licença, você já falou, agora eu falo eu. Agora quem é o presidente da minha vida e quem é o presidente dessa sala sou eu. Deixei você falar. Eu fui com você íntegro e deixei você falar. Agora você vai ouvir. Então é o seguinte, primeira coisa, quando você faz a avaliação de que provas ou não deve se fazer, porque vai trabalhar no exterior, então o que eu tinha que fazer com prova de educação pública? Eu gostaria de ficar uma hora te contando, para você aprender um pouco, que eu acho que você precisa disso, porque com o executivo ou uma executiva tem que ter uma abrangência de conhecimento e demonstrar isso para nós, que passa sim por educação pública. Porque nos Estados Unidos também tem cidades, nos Estados Unidos também tem prefeitos, nos Estados Unidos também tem necessidades sociais. As pessoas, uma das coisas mais importantes que tem no mundo hoje é o quão mal administradas são as cidades, quantas pessoas... Tá, caralho, o cara vai citar a Bíblia todinha, velho. Eu vou avançar um pouquinho. O cara demitiu Justus e acabou assim, ó. Não queria ter passado uma impressão ruim pro Roberto. Eu só queria dizer pra minha esposa que eu amo ela. Eu tenho pra mim que ele é tchau-tchau. Eu queria dizer pra minha esposa que eu não tenho um milagre, não, que eu era pra ser rico. Eu não vou ser mais. Na moral, eu ia aplaudir esse cara se ele não acabasse assim, tá ligado? Porque ele peitou os Justus, que é prepotente pra caralho, mas no final... Eu queria dizer pra minha esposa que não ele foi pago pra chorar, velho. Foi nada, velho. Ele foi pago pra se redimir. Foi nada, velho. Ele ficou na merda, velho. Porque ele foi demitido, pô. É. Tão ele ficou grande na merda, ele ficou na merda. É meio estranho, né? Do Roberto Justus. Cara. Ah, é. Roberto Justus é um bosta, velho. É tão bosta que ele quer colocar ele aquela carreira dele de músico. Pra frente. Pois e é um puro cocô. Não, a gente vai deixar na trilha aí a voz dele, essa voz bota maravilhosa. Bota trilha sonora, pô. Procura o... Trilha sonora vai ser aí. O Roberto Justus. I see trees of green, red roses too. Fiz também, meu irmão, habilite lá, volta lá, vem, caralho. Caralho. Que foi, pô? É bom. Alta madrugada, você faz eu cansada da putada e voltava pro meu lar. Menino, será que do tá nada gravando? Na bunda eu tô tomando. Vai tá gravando. Quando caralho apareceu no escuro um crioulo com pau duro que queria me estrupar. Menino. Olha a música bonita aí que acho que ninguém ouviu. É isso aí, meu irmão. Agora eu tô de chinera. Yeah. Tu conhece a chinera? Aham. Uh-huh. Chinera é debochada. Comprei uma chinerai, foi quase 3 mil reais. Eu arrumei ela demais, corre que nem um satanás. Eu vou na sua chinerai, não, mulher. Eu me apaixonei, rapaz, não, ela mulher é bonita demais. Eu vou no banco de trás, uou. Comprei uma chinerai, dividi no meu cartão, é hoje que eu vou pagar a primeira prestação. Eu não posso ter moto, comprei uma chinerai. Orgulho de ser pobre. Ela todinha, agora ela corre demais. Botei jogo de roda, mete freio a disco, camisa de pop 100. Agora tá o bicho, se tu tiver a pé, não vai pegar ninguém. Que tu não tem valor, tu vale o que tu tem. As mulheres com... Então os cabas valem muito pouco, né? Ei, vale peraí, mas essa frase que ele falou foi muito bonita. Eu vou colocar no meu subnick. Então a gente tem porra nenhuma, a gente tem umas merda, né? Tu vale o que tu tem, eu não tenho porra nenhuma, então não vale. Então a gente vale menos que esses caras aí, né? Que esses caras têm a chinerai. Irmão, posta esse vídeo, esse negócio no Facebook. Vou no Morro do Bang, pô. Caralho, conhecia não, doido. Uma sandália quente, meu estilo é vagabundo. Só ando que nem mala, mas odeio o Rafa Mé. Ui, papita. Rafa Mé é pobre. Eu vou baixar essa MP3, doido. Na moral, velho. É bonito, baixar, né? Uma filosofia véio, bonita. Total, véio, total. Véio. A vida é linda, velho. Vamos ler algumas sugestões de menina aí. Vai. Que curta esse programa aqui. Esse programa é muito louco, rapaz. Vamos lá. Sugestão de Reinaldo Heavy, de que São bom, Paulo. Né? Reinaldo Heavy, até meio que uma rima, né? É. Rei Heavy. É. Vai, fala aí. Rei delas. Comente o que vocês acham dessa homenagem. Cadê? Simplesmente Ratinho e elenco do SBT. Vai fazer uma homenagem meu à chave. Meu irmão. Tipo uns cosplay. Tá puta bem parecido a pariu, Vila, tá ligado? Olha o naipe merda do Kiko. Não, o Kiko tem o doido que faz a... É tipo uma homenagem, e, tá ligado? Mas seu barriga tá... Meu irmão, tá aparecendo, velho. Chave, seu barriga e seu madruga tá aparecendo. Não tem porra nenhuma parecida aí, cara. Tem. Olha o bigode do ratinho, tem, o véio. Óculos. Não tem nada a ver, velho. Não, o figurino tá perfeito, né, velho? Não, aí tudo mas, bem, tipo, mas... tipo, esse cara não parece realmente... O professor chave, girafa... Mas aqui aparece, velho, com a doida. Tá aparecendo, velho. É porque ela tá mais gorda aí, né? Hã? Quer dizer, a atriz que é gorda aí, né? Como se tivesse gorda. Não, ela tem um peitão. É, vai ter no SBT. Pra quem não sabe, o SBT tá colocando alguns episódios perdidos do Chaves. É, eu já vi, já. Tem o nome EP do lado. Já viu? Não, não. Os episódios que são os perdidos ainda. Tem um nomezinho, uma siglazinha embaixo, assim. No canto esquerdo é EP. Aí são os episódios perdidos, pô. Caralho. Muito foda, mas pô. É... Agora, eu acho irmão, boa a iniciativa, velho. É antigo, velho. O som. Tipo 50 anos, né? De o estado, som. Cheguei assim, abafado. Né? É abafado. Aquele negócio, a dublagem velha do caralho. Eu achei foda essa ideia. Eu apoio. Agora, essa homenagem aqui... Vamos ver, né, velho? Mostra no Morre de Benga pra essa foto, postar, pô. Vai estar lá. Esses links vai estar tudo lá, mano. Olirum de Itubiara. Que o nome dele provavelmente é Murilo. É aquele fake que Lauda descobriu. Ah, é, que ela descobriu que ele é o contrário. E aí, bando de filha da puta, melhor que Sussa. KKKKK. Falem sobre a educação no Brasil comparada aos outros países. Mas que ideia de merda, hein? Meu filho... É, comparar a educação daqui com o Japão, a Coreia da vida... Aqui, igual a merda. É. Tem que comparar não, meu filho. É... A gente tá abaixo da Índia, mundo, abaixo do Irã, abaixo do... Mas quem Palestina, liga, velho? Abaixo do porra, Cazaquistão. Nem educação é porra nenhuma. É mesmo, rapaz, fechei contigo. Porra, velho, Palom agora... E eu tava até tendo uma discussão aí com o Mr. Luiz. Mas tem jogador gente de conversando sobre faculdade, essas coisas. Com um polegar. Meu irmão, assina com polegar. É, assina com polegar, velho. É só a digital, porque não sabe escrever, não é? É foda. Mas eu acho que o problema daqui, meu irmão, começa logo. Tipo, claro que começa logo na. Já começa do começo uma bosta, né, velho? Não, eu acho que começa assim, velho. Acho que já começa assim, velho. Dão muito osso aos cachorros. Né? Ou seja, se der um filé de primeiro ao cachorro, ele vai gostar do mesmo jeito. O que eu tô dizendo é, dão muita merda, muita informação de merda a pessoas que se consideram de baixa renda. Véi, quando eu fazia colégio, eu já peguei cada professor contando mentira, véi. Não, pô, isso aí contando é tempo, matéria errada, véi. Contando vantagem, pô. Isso aí. Não, é... falando, tipo, errado merda mesmo. Pela boca, pô. Falando errado mesmo. Meu professor, aí o professor, mas não é assim não, brother. Acho que isso daí tá errado. Né? Tá, né? Seu professor. Isso onde? No ângulo ou no seu salão? No Maria Imaculada. Ah, lá é só merda. Não, no ângulo também. Maria Imaculada. É assim, quando pô, tu chegasse no ângulo, tu pegasse um professor chamado Borges, um gordão. Que... Peguei. Puta que pariu, fala o bafo daquele cara. Não, ele fede, né? Gordo. Não, daquela ele é gordo. Olha o tamanho do cara, meu irmão. Ele passou aqui na rua, pô, o cara... Ele não passa aqui, não, pô. Passa não, velho. Ele passa aqui, não, velho. Não, o diâmetro ele não dele, passa aqui nessa raio, porta, não, o doido. O raio dele é igual ele a, tipo, toma, 30 centímetros. Ele tá andando. Ele toma a calçada. Você tem que andar no meio dos carros se ele estiver na calçada, pô. Ei, ele ocupa a calçada, assim, tu tem que ir lá assim, no qualquer dia. Ele tá mais tá gordo que nunca. Ele tá muito gordão, caralho. Tá, porra, tá foda. Ele vai morrer, pô. E a camisa que ele usa é tipo lençolzão, velho. É, pô. É um lençol, só corta a cabeça assim. É o que eu ia dizer, pô. O cara pega um lençol, corta só a cabeça e... É tipo um poncho, veste, tá ligado? Assim, meu irmão, horrível, e pô. E o bafo tá dele fora. É transamérico, pô. Ele tá não, sentado... Não sei aquele bafo como é, não, velho. O cara fala da frente da sala, que é o professor, você sente do fundão, velho. O bafo de bosta é fuderoso do velho. É, Paloma tá aqui de prova, né? Hã? Você está aqui de prova, né? Oxi, como prova? É, velho, é uma desgraça. Prova pra caralho, velho. Prova paga. É, então, aí já começa por isso, né? Em colégio, velho, você vê muita merda, pô. E ele só sabe falar. Teve até uma que Marcela falou de quando ela fazia cursinho no BJ, uma coisa assim... Um professor dando uma de foda, falando de um livro, só porque ninguém nunca leu, tá? Só que o irmão dela tinha, tá? Aí alguém pediu pra ele contar a história, alguma onda assim, eu não lembro direito. Sei que ele falou um bocado de merda, tá? Sim. Tipo, o cara quer falar do que ele... Tá? Não entende. Tipo, eu comprei um livro que eu nunca li, aí o cara chega pra mim, aí, livro do caralho, meu irmão, é foda. Não, porque fala sobre... Dostoiévski, meu irmão, muito foda o cara, assim, mas fala aí o que é que ele pensa. Aí o cara fala meu irmão, só... Ele fala um bocado de coisa foda, velho. Mas fala aí, pô. O cara aquela fala ideia cara. Do subliminar subindo o acente. O Zé que ele fala. Ele tu fala de ET no livro. Quando o cara lê, não é porra nenhuma daquele, tá? Esse tipo de merda, tá? Eu já peguei muito professor na mentira. Eu digo, eu tenho dois livros aí que eu nunca li, velho. Um é a Arte da Guerra que eu comprei, porque o cara praticamente me deu assim, tome, porque foi barato pra caralho. E o outro foi um que Palomita viu pra mim, a gente tava na Saraiva, ela disse, certo, olha esse livro. Quando eu olhei eu endoidei, porque é Pink Floyd e a filosofia, tá ligado? Que é que um tem a ver com o outro. Tem aí desde aquela época e eu ainda não li. Eu ainda não terminei O Mundo de Sofia. Meu irmão, certo? Aí pra mim a única coisa que é boa no Brasil é a faculdade, velho. E eu acho o sistema ainda uma bosta. Aqui é na Argentina. Tá ligado? Eu acho ainda o sistema uma bosta, porque pro cara entrar na faculdade não basta querer estudar não, velho. Porque tipo, um cara que é pobre ele não vai fazer medicina nem a caralho. Não tem como não, sem condições. Condição, o cara vai competir com não, pô, um tem como não, pô, tem como não, pô. Que faz cursinho. Primeiro, se quando não, entrar, pô, o cara já entra tomando no cu, que o cara tem que comprar alto instrumento de medicina, não, pô, é tudo caro. Meu irmão, o material, tem certos materiais de medicina, se entrar. Que é só em inglês, meu velho. Não tem nem tradução, mas o cara vai ler onde, velho? Vai ler como? Meu irmão, é uma merda, pô. O Google tradutor. É uma merda, pô, porque tipo, o doido, por exemplo, você vai fazer um vestibular lá fora. Você tirar... Pra mim tem que dizer Lafon. Lafon. Você vai fazer um vestibular lá fora. Você tirou... Você... É o seguinte, essa porra aqui, ó. Primeiro, que é pago. Quem tem dinheiro, vai pra paga. Quem não tem, vai pra pública. Não era pra ser assim, pô? Mas é o contrário, pô. É o contrário aqui. É o contrário. Porque aí por isso que o pobre toma no cu, tá ligado? Porque enquanto tá os filhinhos do papai lá ocupando as vagas tudinho, o pobre é porque, tá tomando é no porque, cu. É porque, sem querer... Porque o rico é mais inteligente, é porque, meu irmão. Sim, é, eu não posso falar muito, eu vou mais falar preparado. só em termos. Mas o ensino de uma faculdade paga pode até ser boa, mas assim, você pagando, meu velho, tanto em dia, fudeu, pai. E você tem a moral. Tá ligado? Não é, pô, você tem a moral. Não, como assim, pagando tanto em dia, o cara não reprova? Não, reprova, ah, pô. Sim. Mas eu digo assim, pô, tem uma certa... Ah, porra, tem o cara, não, meu irmão, aí eu discordo. O cara vai fazer a prova e já recebe o boleto bancário pra pagar a primeira, ah, porra. Pra entrar, né? Entendeu, ah, pra véio? Entrar é, velho. O cara só não entra se o cara for burro, velho. Eu não sei se foi... Eu não sei, mas alguém comentou comigo de um cara que reprovou já em prova de faculdade particular, tá ligado? Aí o cara é realmente que o cara tem que parar de estudar, tá ligado? Porque, meu irmão, sinceramente, velho, eu fui fazer vestibular pra educação física. Quase passei naquela porra. Sem estudar caralho nenhum. Qual foi a faculdade? Mas eu fiz por quê? Porque... É... O FPE, pô. Eu só não passei porque levei ponto de corte naquele caralho. Caralho, em sério? Em química, pô. Na primeira prova eu tirei a nota do caralho. Os caras... Porra, Ítalo, que nota do caralho, doido. Aí na segunda eu... Que prova fácil. Aí quando chegou em química eu... Eu chutei tudo bem, eu só lembro disso, velho. Caralho, velho. Aí, meu irmão, aí, tipo, isso é uma merda. Porque, por exemplo, o cara vai fazer psicologia aqui. Se você for na UFPE, é saúde. Se for na UPE, é humanas. Tá ligado? E é? É, pô. Mas não é medicina. Mas tu sabe dizer se psicologia é humanas ou é saúde? Não, psicologia é saúde. Eu acho que é humanas. É saúde, tu acha que é saúde? Que é, mas não é humanas também? É o cara não estuda sociologia, não, antropologia. Não, é humanas aplicadas. É porque aplicadas. Tem... É tipo, psicologia é administração de empresas. É porque tem a parte de medicamento também, porque mexe com não, medicina. Não, tem, pô. Tem, neural, mas tu acha que o cara tem que aprender química? Não. Não, é tem mais, não, mas se ele... Não. Mas depende como o Paulo me disse. Só se o cara for fazer uma especialização em alguma coisa específica. Especificação em algo bem específico, né? É, foi foda. Mas o cara quiser fazer uma neuro, alguma coisa do cunhão, assim, o cara não, faz. Tem que fazer. Primeiro, fazer. Que psicólogo não pode receitar medicamento. Não, pode não. Já só começa por aí. Neuropsiquiatra e psiquiatra. Sim, mesmo aí, jeito que então pronto, velho. Não pode passar dieta. Exatamente. Não pode cada um passar com sua função. Agora eu não sei pra que porra. O cara aprender química, mas beleza, velho. Irmão, faço velho, isso. Aí, que é da interferência. Na vida sim. Da pessoa, cara. Da outro. Do. Dê mesmo. Do sim. Você tá nem pra essa necessidade, pode levar. Velho, tu já viu vovó Bel? Pronto, eu já acho uma merda aí, tipo, voltando ao assunto da porra do ensino. Mas pior ainda é como o cara entra, pô, porque o vestibular é classificatório, tá? Ele, tipo, 60 pessoas entram, não é quem tirar a nota tal. Tipo, se for assim, todo fora mundo que tira 7, cotas, né? Entra. Todo mundo que tira 7, entra. Era pra ser assim, pô. Fora o pessoal não das cotas, né? Todo mundo que tira... Agora, por que tu não entra com cotas, pô? Negão assim, né? Mas tu entra, pô. Tu é indígena, pô. Mas tá entregue, pô. Tu é negro com índio, pô. Tu é irmão, mas é o melhor... Ah, ele é tipo, negro, o cabelo dele aí, pô. O negócio de... Laga, laga, laga, O negócio de faculdade, pô, é o seguinte, mano. Tem um endeusamento muito grande de faculdade pública, tá ligado? No Brasil, tá ligado? Pô, tem coisa que é altamente entregue, pô. Em, tipo assim, o cara vai... O cara gosta de cozinhar. Sei. Aí o cara vai fazer gastronomia. Pra mim isso não é faculdade, velho. Não, mas o que, meu irmão? Não, sim, é do caralho. Dá um dinheiro do caralho. Sim, dá um dinheiro do caralho, mas é uma ciência. Quando dá certo, né? Gastronomia é uma ciência. Não, é ciência, pô. Total, pô. Não é. Ciência. Imagina você pagando a cadeira de confeitos, velho. Não. De confeitados, de glacê. Não, velho, mas tem a parte de reação química em relação ao que o ingrediente, velho. Mas, velho, aí você faz um curso chamado Cozinha Brasil. Eu não sabia que isso não, velho. Oxi. Não, não seja por isso. Tem curso, pô. Sabe qual é o problema? Meu irmão, não seja por isso. Algo que a gente gosta muito e vive escutando. Em São Paulo, na USP, tem a cadeira de rock. Você vai ser um especialista em rock. Em rock. Oi, você estudando a vida do rock, mas é o Silvio Rocco. Tá foda. Tá ligado, velho? Porra, a cadeira de rock, velho. É estranho isso daí, pô. O cara vai estudar sobre o rock. Mas, assim... Mas por quê? Se o cara tá estudando música... Ah, o cara é... Tipo, música contemporânea, o rock influenciou até no axé, velho. Meu irmão, você vê um axé tem guitarra metalizada, pô. Pelo amor de Deus, hein? Mas porra, me diz aí, velho. Por que tu acha que gastronomia é uma ciência, considerada uma ciência? Por quê? Porque um cara, lá em 1840 e 10, estudioso, filósofo, não sei o que, fez. Não, porque esse doce com glacê... Ele tal e não sei o que. Foi não, velho. É porque tudo que o cara... Tudo que é um ofício, a turma quer inventar uma faculdade pra glamourizar. Porque é um glamour no Brasil o cara fazer faculdade. Não tem faculdade de massagem. Eu faço gostoso. Daqui a pouco tem. Não, se tiver, meu irmão... De quê? Mas é um massagem, ofício, tem fisioterapia, pô. Mas fisioterapia, tipo, é um primo distante da massagem. Tipo, é tipo analista, tá ligado? Um analista não faz faculdade. Não, pô. Mas tem as especializações, que é fora do país, né? Aqui não. Eu queria ver se tava gravando. Aí, meu irmão, pra mim tá entregue essa filosofia de tudo ter que fazer uma faculdade, pô. Tem coisa que é simplesmente um ofício, pô. Não é uma ciência, mas tem também o outro lado, né? Que tem muita faculdade. Essa foi foda. Que é fraca. É, também. Mas tem muita faculdade que também fode a disciplina, por mais que ela seja muito usada. Tô querendo falar assim. Por exemplo, direito. Tem um zilhão de faculdade de direito. Um zilhão de faculdade de engenharia. Um entre mil um é boa. Um zilhão. Puta que pariu, meu irmão. Tá certo, vamos ter a diversidade. Uau. Mas, meu irmão, parece que é só essas, pô. Irmão, aí mas que é entra dinheiro, aquela velho, onda, pô. Né, velho? Também. Uma faculdade particular, ela não é boa em todos os cursos, velho. Ela tem uns cursos bons e tem uns cursos mais ou menos. E tem os cursos na juiz. Faculdade pública, a maioria é mais ou menos. Tem e tem curso que é realmente melhor na pública, mas não é todos os cursos são melhores, não. Tem um porém, psicologia em mesmo, professor, o, né? O daqui da UFPE não é tão bom, não, pô. O da UFPE, o curso de tem uma... Principalmente em relação a professor, né? Parece que o professor não precisa ter doutorado, não precisa ter mestrado pra, aí, tipo, pra paga, pra faculdade paga, a particular. Já a federal você tem que ter. Ou é doutorado do extremo, ou é o mestrado mas do extremo. Mas aí vem uma coisa, pô. Lá vai tu. Tu é analista. Tu vai pagar a cadeira de psicanálise. Tu é analista, pô. Ó, foda-se. Aqui no Brasil, tem um negócio chamado ABRH, que é a Associação de Recursos Humanos, Psicólogos e Recursos Humanos, né? Parada de empresa. Já chamaram o meu pai pra dar aula em uma faculdade, pô. Aí meu pai disse, não, pô, mas eu não tenho nada em relação a doutorado e mestrado. Complicado. Velho, sabe o que foi que me disseram? Precisa não, pô. Tu vai lá, só vai trabalhar 3 dias por semana, pô. Aí agora sim, a merda, você né, vai véio? Ter que ensinar, ter só a sua carga de horário em relação ao ensino. Saber a profundo como passar a matéria, mas vai ser onde você trabalha, porque era ser professor, velho. É, mas aí que tá. Se teu pai fosse professor de uma escola pública, ele ia dar aula. De uma escola particular, ele ia dar aula. Faculdade, se ele fosse pô. Professor de uma faculdade pública, ele podia nem dar aula, meu irmão. O curso do meu irmão mesmo. É público. E ele chegava assim, o professor dizia... Escrevia um bocado de merda no quadro. Ah, dizia, lê esse caralho e te fode. Não, e tem cara não. que paga pau pra não, isso, tá ligado? Ah, a faculdade pública é pra se fuder. O professor mandar o livro, nem dar aula e foda-se. Não, mas tem essa não. Eu não tô dizendo em relação... Não. Eu não tô dizendo como o professor vai passar o ensino, não, entendeu? São professores que entram independente de ter um grau não, de conhecimento. Um grau assim, você entra... O curso de sistema de informação lá... Não, não é nem sistema de informação. O sistema de informação lá na FIA é bom, mas tem outro que é... curso meio feioso. Aí tem um cara que eu conheço, tipo, ele saca muito informática, tá ligado? E ele dá aula, tá informática aqui em Recife, dude. Em Pernambuco, só tem não um tem lugar, nem profissional. É o Nibratec, velho. Morreu o boi. É, o Nibratec, pô. Acabou. Fudeu, Acabou. Aí, meu irmão, pra mim tá entregue. O cara fica babando instituição de ensino, pô. Tipo, o cara... É, porque, porra, eu passei vestibular. Rapar aqui no cozinho. E por que não? Não, não, aí não. O cara pode rapar por esporte, né? Porque porra, ele gosta mais de... Deve ser muito divertido. Mas, pode ser, mas... Foda-se, se é porque ele passou no vestibular. No furicoide. Ô! Tem um amigo meu. Mulheres sofrem, né, amigo? É, né, Paloma, por favor, entrando em outro assunto aqui, depilações. Paloma, nos explique. Mulher sofre na depilação? Eu acho que a gente sofre mais, velho. Não, mulher sofre muito mais, pô. Mulher é o satanás. Não, não. A minha mulher pega uma pinça e fica assim, tirando tudo. É porque da sobrancelha, fazendo sobrancelha com pinça. Se puxar uma merda dessa. Com a dor. A minha sobrancelha eu morro. Eu tenho um ataque cardíaco de puxar uma porra de um pelo da pinça. É porque a mulher já cresce com aquela coisa na cabeça de que um dia aquilo vai acontecer. E aquilo vai ser necessário. E aquilo dali é da obrigação dela. Irmão, no dia que o cara botar uma cera na minha perna e puxar, acho que eu caio pra trás e morro. Velho, na moral, olha a diferença do gráfico da gente pro de Paloma, dude. Porque a gente tá falando alto, a gente tem que... Você tá falando extremamente educado. Cara, o Roberto entrou aí. É porque tu bota assim, ó, de frente. Que é assim, direcional. You told her goodbye. Vai ser Roberto Cabral. Vamos pular esse assunto aí, eu quero saber de Roberto Cabral. Não, fala com ele aí. A gente, não, deixa pra falar depois. Você já viu Vovó Bel? Não. Que é isso, né? Era alta madrugada, eu cansado. Now you wish that you should have her. And you feel like such a... Olha, Oscaralho do Canadá, que esse é um cara muito engraçado, né? Bem original, Oscaralho, né? Genial você, Oscaralho. É. Parabéns, viu? Você tá... Ele bota Canadá, Goiás. Melhor. Canadá, é. Goiás, boa. É engraçadão, é. Fala aí sobre a Fazenda 4 e a Joana, aquela piranha chata do caralho. Chupa os caras do Cotel. Chupa os caras do Cotel. Eu não vou falar sobre a Fazenda 4, irmão, eu imagino que nenhum de vocês também, porque ninguém assiste. Eu não assisto, velho. Não assisto minha... Nem a minha mãe. Meu irmão... E o pior do que a Fazenda, pior do que a Fazenda, repetindo. Pior do que a Fazenda, repetindo de novo. Pior do que a Fazenda, pior do que a Fazenda. De novo. Pior do que a Fazenda. É a versão nova de Malhação que agora eles querem imitar. Lost. Lost. É o que eu ia falar no outro programa, eu não falei porque iam dizer. Não, porque tá doido. Eu assisti um pedaço aí mesmo no YouTube. É imitação de Lost, eu não, né, velho? Velho. É porque você não assistiu Lost. Meu irmão. Não, porque eu realmente não me dou o trabalho de assistir Malhação. Ah, tá. Mas não, Lost é lindo. Irmão, que negócio horrível. Na moral, velho. Muito feio. Malhação sempre foi horrível. Mas conta agora aí, começa uma aí, que eu não assisti. Mas pelo comercial eu fiz Lost total. É um tabacudo que acredito que é tão... E ele tem um negócio com número. Lost. E todo mundo está... na mesma sintonia e todo mundo está entrelaçado na vida de todo mundo. Ai, ai. Caralho, que bosta, hein, velho. Mas tá ligado que depois de Lost, os críticos falam que é só cópia, velho. Não, é só cópia. Não, não é só cópia, obviamente, né? Lost... Mas mudou o parâmetro do que é uma série. Mas, tipo, diz uma série inteligente pra caralho, cheia de reviravoltas que tinha antes de Lost. Quase nenhuma. Nenhuma, velho. Não, véio. Não, tenha... Quase nenhuma. Tinha uma que foi do mesmo produtor de Lost, que é o JJ, que é aquele... Elias. É, Elias. Aí foi depois. Não, aí isso é antes, pô. Elias, sim, é antes, pô. Que é de ação. Como é, o Loki, o ator que faz Loki, ele trabalhava, ele era de lá. Terror Mas Queen. A onda, pô, é que depois do Lost, o Elias não teve uma propagação igual a do Lost, e o Lost, velho, virou um ícone da cultura pop logo na primeira temporada. Com certeza, pô, com certeza. No primeiro episódio já foi a série mais, que teve o episódio piloto mais caro do mundo. Foi não sei quantos bilhões, sei lá, velho. Aí os focos hoje da série, pode ver, porque toda série quer ser o novo Lost. Quantas vezes tu ouviu? Essa série vai ser o novo Lost. Aí faliu. Quer ver mesmo? Essa série vai ser o novo Justify Lost. Foi... Como é? Justify. Não sei o que é isso não, velho. Como aquele o Fallen Sky. Acabou, velho. É. Acabou. Porque toda a série agora, ela não dê. Ela, tipo, antigamente, tipo, era uma coisa não muito inteligente. Hoje em dia, como eles viram que deu certo com Lost, todo mundo quer explorar a inteligência do cara, tá ligado? O único seriado que eu tô realmente aguardando, os únicos são a quarta temporada de Fringe, só que eu tô assistindo, e a segunda temporada de... Como é? Lá do zumbi, como é o nome? Dead Boys. Porra, como é o nome? Dead Alive. Dead Zone. Não, pouco. Dead People. Dead Bone. Porra, qual é o nome do... Dead Maneiro. Walking Dead, pô. Walking Dead. Walking Dead. Cara, eu fui lembrar do Pantera, velho. Pantera. Aí... Pantera, galera. São os únicos, velho. Porque Fringe é realmente muito inteligente. Lembra muita coisa de Lost, assim, tem a mão do JJ. Até o primeiro episódio lembra, né? Um avião, não, velho, mas assista até o terceiro. Não, é do caralho. Eu assisti foda, bem véio. Mais do que o terceiro. Pô. Tem uns negócios ali que eu digo, meu irmão. Tem uns negócios ali que eu digo, velho, isso aí, se não tiver fundamento em Lost, eu estouro. Não, né? É. Mas o Flash Forward. Tem um Flash Forward. Acabou também. Era muito bom. Eu assisti. Teve um agora que foi cancelado, que é The Event. Foi, só teve cancelado, só teve a primeira temporada também. Foi tudo, o Flash Forward foi o novo Lost. É. The Event, o novo Lost. Fringe, o novo Lost. O Fringe tá aí até hoje, mas... O Fringe é legal, mas se compara não. Não se compara. Isso, Vai. Tudo vai ser, um tipo, até aquele... Velho. Lembra daquele filme Eu Sou a Lenda? Sei, vai ter o segundo. Eu achava totalmente Lost, velho. Aí todo mundo dizia, não, pô, tem nada a ver. Vai ter o segundo, pô. Aí o produtor disse, não, pô, tem uma linha bem Lost, não sei o quê. É, pô. Porque os críticos mesmo chegaram e tava falando, não, pô, a linha é Lost mesmo, pô. Jacinto Grandão. Oh, a gente só tem cara engraçado que manda sugestão. De Jacaré dos Homens, Alagoas. Alagoas? A L? É. O povo fala que mulheres, que as mulheres aí do Ceará, a gente mora no Ceará, eu não sabia, velho. Pernambuco, sei lá, onde vocês moram, são feias. Isso é verdade? Verdade. Claro, principalmente quando tua mãe vem aqui com tua família, aquela banda de rapariga... Chupa aí que são feias mesmo, aquelas mulheres que chupam os caras no cotel, né? Não, mas o... Como é? Literalmente, o povo... Meu irmão, você abriu duas não, vezes, não, não, véio. Relaxa. Vai. Meu irmão. Não, meu continue. Irmão. Continue. Quebrou, Dudu. Continue, rapaz. Veja. Confie no Ítalo Supertrans. Geralmente, tem mulher feia e mulher bonita em todo lugar, obviamente. Em todo lugar do mundo. Obviamente, mas assim... Que quando aqui inventa uma de ser feia, é pronto. Feia eu acho que caralho. Aqui, pronto. O povo... Que o cara vê feio do caralho. Pode não. Ver é o povo com cara de sertão. Mas é o povo que vem do interior, não, pô. A questão, o não. Povo que nasce em Recife mesmo é normal. Não. Feio, bonito, horrível. A questão é que aqui a região Nordeste, Norte e Nordeste, é a região mais pobre do Brasil. Sim. E por questões de visual financeira que muita gente não tem, então se dá a essa parada de ser uma pessoa largada. Por que eu digo isso? Porque na família da prima, da minha prima, do pai dela, tem uma menina, certo? Que ela é... A pessoa dela é extremamente simples. Agora, a família é muito estribada. Agora, sim, ela é linda porque... Porque é estribada, não. Ela é linda por quê? Porque vive em academia, vive com roupas da moda, vive com parada de cabelo, assim, sempre em Como é? Cabeleireiro, salão. Cabeleireiro. Exatamente, pô. Então, assim... Não existe gente feia não, pô. Existe gente sem dinheiro, pô. E eu acho, pô, que tem uma merda aí que eu acho uma bosta. Miss Brasil. Aí lá vai, Miss Brasil. Sabe o que é Miss? Qual a ideia original de ser uma Miss? Não. É você representar a beleza do Brasil. Do lugar. Sei. Sei lá, Miss Holanda. Vai ser a representação da Miss, de uma mulher holandesa gata. Mas só que as Miss daqui é tudo... Galega, tá ligado? Branquela. É, porra, porque tem esse estereotipo, porra. Aí o pessoal do mundo da merda isso daí, tá ligado? Mas isso aí não tem o que discutir, não. Isso aí é. Mas, porra, não sei, porque uma nega baiana gostosa não pode ser linda e a branquela. Os jogadores é tudo europeu, porra. Esse nome Miss, pô, Miss não sei daqui. Eu acho uma bosta. Isso é americano, porra. Aí Miss Pernambuco, porra. Aí vai botar uma mulher com um estereótipo de gringa do caralho. É, porra. Quem ganhou foi a menina aqui de San Martín, bonitona, né? Ela, cara. Foi mesmo, São Martinho. Opa, tamo bem, hein? Não, eu tô chutando assim. Eu não sei quem porra é Miss, tá? Mas tipo a Miss desse ano, né, amiga, de novo, foi do Sul. Obviamente. As modelos daqui que vão pra fora são geralmente do Sul. Pra mim isso é uma merda. Porque se o gringo quer ver uma mulher igual a gringa, procura lá na gringa. Não procura aqui. Mas pelo menos aqui são que as gringas com bunda. Realmente, é porque, o Sul... É porque... Não, Gisele Bündchen tem o quê? É, ela tem é uma tábua. Uma pica, ela. E aquela outra, que apresenta programa na televisão. Ana Hickman? Ana Hickman, tem porra nenhuma, velho. É, a mulher é reta mesmo. Eu, o que é que eu quero numa mulher que não tem peito? Uma mulher que não tem peito é um homem. Cru, cara. Pra mim, uma mulher que não tem peito é um homem, velho. É sério. Poxa, eu não conseguia nem ter uma ereção pra mulher sem peito, velho. Tá depende, né? Tem umas que compensam em outras. Lapa de tabaca. É, justamente. A famosa falsa magra, né? Nada. Se bem que aquela falsa magra tem uns negócios. Tem tudo grande, né? É, aquela ali tem peito, sim. Tem muito peito. Tá bom, tá bom. Tá bom. Miss Brasil, a gente falou sobre o povo feio, Jacinto Grandão. Irmão, tem povo feio em todo lugar. Jacinto Leite aqui. Povo feio tem outro lugar, pô. Meu irmão, eu digo a você, o povo do Sul não é tão foda, feito tu diz não. Porque, meu irmão, a gente tem ouvinte no Sul e eu não vejo o povo tão lindo, não. Ah, pô, é porque a gente dava. Tem branquela feia pra caralho. É, pane. Minha sugestão é comentário UFC Rio. Uma merda. Foi tudo foda, ela, segundo ela. Principalmente Minotauro ganhando por nocaute. Também achei uma merda. Meu irmão, eu acho modismo do caralho. Eu só vi uma luta, velho. Agora sim, eu gostaria que tivesse abertura pra mais estilos de luta, né, velho? Porque fica um negócio, fica uma moda chata do caralho, né? Tudo que for de luta vai pra MMA ou UFC. É uma merda, é uma merda. Acabou tudo, acaba ali. Sabe por quê? Sabe por quê? MMA ou UFC? Porque antigamente tinha Strike Force, tinha o K1, que era. É, eu tô ligado. Os caras do K1 eram mais. Porrada mesmo em cima. Era karatê, kung fu, taekwondo, lapada no kengo. Sei não, velho. Eu não sei. Ele vai. A gente não pode estar interrompendo o programa assim. Vai. Na hora que eu ia responder. Mas, tipo, é uma moda do caralho, porra. A galera, tipo, luta sempre foi mal visto, tá ligado? E, tipo, eu treinava luta, era mal visto pra caralho. Antigamente era, porque isso daí é violência, porque isso daí não sei o que. Aí hoje você vê menininha fazendo academia de Muay Thai. Menininha fazendo boxe. Qualquer um ensina Muay Thai. Menininha fazendo, tá ligado, eu acho uma merda. Academia, tipo, de bairro, Muay Thai, o que menos te deve confiar. Eu acho uma merda isso daí, velho, porque aí fica aquele negócio, tá? O povo, que arte marcial do caralho, mas só conhece aí Muay Thai e Jiu-Jitsu. Não, a galera fala que Muay Thai, fala de arte marcial, pô. É do caralho, mas só conhece jiu-jitsu, Muay Thai, boxe no máximo. Acabou. E só. E quer falar de arte marcial, mistura, tá ligado? Mistura com capoeira e frevo. Aí o cara. Aí o cara assiste um UFC e acha que entende de luta, tá ligado? Que eu acho uma merda. Arte marcial, do caralho. De combate. É isso, pô. Que eu acho uma merda do caralho é isso. Modismo, pô. Tudo vira modismo. Aí fica um saco, pô, tá ligado? Aí pronto, uma coisa que eu dói no meu ovo é quando eu vejo mulher assim, com pipoquinha assim, assistindo UFC com o namorado. Não, tá ligado? Quer ver um e negócio. Minha namorada sempre gostou de luta. Eu conheci ela numa academia de luta. Diferente de um bocado de tabacuda. Quer ver um negócio que eu acho massa? Que não tem por. Caralho. Não tem por questão de divulgação e de apoio mesmo, mais do que o UFC e MMA tem. É boxe, pô. Boxe é antigo pra foda, caralho, véio. Tá ligado? Meu irmão, quando passava a luta boxe mais na madrugada da Globo. Mundo, quando passava as lutas da madrugada. Oxe, velho, eu ficava vidrado boxe lá. É foda, pô. Boxe é. Ó, é massa, irmão. Sabe porque eu digo que boxe é a luta mais de homem que tem? Você vai pro ringue de boxe, você sabe que vai ter não sei quantos assaltos, a não ser que você morra. É pra se arrombar, exatamente. E você sabe que se você só vai apanhar na cara. Já se eu posso ir pra um UFC, por qualquer merda assim, ter uma esquiva boa e ganhar pro cara na imobilização, velho. Agora, pra levar murro no kengo até... Boxe é foda, pô. Boxe é foda, pô. Aí, e eu só digo uma coisa, quem acha que tudo gira em torno de Muay Thai e Jiu-Jitsu. O melhor lutador de todos os tempos de MMA era um cara que luta sambo, que ninguém nunca ouviu falar. Sério, velho? Fedor Emelianenko, 10 anos sem apanhar pra ninguém. Sabe, nunca existia um lutador que passou 10 anos sem apanhar pra ninguém. Pode ser na sua cara desse jeito. Só digo isso. Aberto. Você, geração UFC, ele nunca passou nem pelo UFC. Era do Strike Force. E ele perdeu no Strike Force ultimamente, mas... Não deixa de ser 20 anos de. Ou 10 anos de ganhando de todo mundo, porra. 10 anos ganhando de todo mundo. Bateu duas vezes em Minotauro, que tá botando pra fuder aí. Caralho, sério, doido? Ganhou duas vezes pra Minotauro. Aí tem cara. E a merda é essa, tá? O modismo é tão grande que os caras pegam os lutadores que é foda. Tira o som, e diz que são a merda. Tipo, a turma fala que Crocop é uma merda. Porra, Crocop tá velho, pô. Carreira de lutador é 3 anos, 4, pô. Esse bicho aí? É. Ele é até gordo, né? Ó, ele deu nas caras tudinho, pronto. Deu, caralho, véi. Conhecia não, porque eu não conheço muito de luta, né, véi? É, outro também de Toguro. Bateu em Crocop, pô, esse puto. E ele não, assim, a habilidade dele não é jiu-jitsu nem... O Sambo, ele tem submissão, sim, tá? Sim, a Sambo, né? É completo, ó. Valia chute na cabeça, assim, hoje não vale. Quer dizer, no UFC, né? Ó o tamanho do cara, pô. Como é o nome dessa... Arte marcial? Não, pô, o nome competição? Do... Que dissesse Strike, o que é? Strike Force. Ah. Strike Force é no o tamanho Space. Do preto, pô. É mesmo? Strike Force, você só vê aqui no Space. Pô, carai, doido. E ele é um cara praticamente imortal, pô. Porque os golpes que ele levou era nocaute certo, pô. E ele não foi nocauteado? Não. Que bicho da raiva do caralho. É, pô. O bom de Strike Force é que era assim, né? Era um ficar esperando o outro vir. Era pau do caralho. Cara, se jogaram em cima do outro, pô. O cara ia pra cima e fudeu, pô. Olha, realmente, pô, quando... Dá pausa aí. Depois a gente vê. Quando realmente modinha, cai na moda, o negócio meio... Fica uma merda, fica pô. Uma merda, pô. E você também que... Não é que fica só... uma merda, velho. É porque acaba ficando chato, porque você só vê aquilo, entendeu? É, você só é vê merda. Aquele estilo e tudo e todo acaba... mundo acha que entende também. Exatamente. Tudo acaba voltando pra aquilo ali. E aí sabe, acaba se tornando chato. Uma coisa que é uma merda, quando chega a Copa, todo mundo gosta de futebol e entende de futebol. O UFC, meu irmão, roda, eu só vou assistir. Foda-se. Eu só vou assistir jogo da Copa. Primeiro que eu só vejo o jogo na Copa. Só pra gritar gol. E tchau. E pra comer alguma coisa que se tiver na casa de alguém. Dude. Pronto, morreu o boi, velho. Meu irmão. Por quê? A não? última Copa. A última Copa. Eu. Se a seleção da gente vai perder, mano. Seleção ruim do caralho. Eu sabia que ia perder, pô. Poxa, tu torce pro Brasil, não? Eu não. Se o time for bom, eu torço pra ele. Eu torço pra Alemanha, exatamente. Time do caralho da Alemanha. É porque tem esse negócio, não, eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, não, véi. Não sou assim não, velho. Sou assim não. Tá entregue, me lembra American Dad, American Dad é legal. Isso é pronto, a turma fala muito de americano mal, tá ligado? Mas a gente é um bocado de babaca, véi. A gente só suga parada de fora, tá ligado? Irmão. O jornal da gente é todo sugado, exatamente assim, é todo sugado. É, pronto, sem falamos condição, aí, Pani, condição. Falamos de UFC, espero que não tenha atingido. Que a gente criticou pra caralho. Não, mas eu não critico a luta em si. Eu critico a moda. Eu critico porque acaba virando um negócio de, assim... Como é que eu posso dizer, velho? De Maria chato. Vai com as outras, é, véio. Negócio chato, pô. Acaba virando uma elite, tá ligado? Fadante. Entre aspas, tá ligado? Aquela coisa, não. Aqui é só... Aí vem os caras falar merda e... Qualquer um que queira ser um pouquinho cultural, tem que saber. É tipo assim, Everton, tu luta o quê? Luta o karatê. Tu é um merda, velho. Que eu assisto a UFC aí... Tu é uma merda. E eu entendo de arte marcial e karatê. Marcílio, ele faz o quê? Não tá com nada. Marcílio é taekwondo. Ah, é taekwondo, né? Mas ele também entende parada de defesa pessoal, né? Defesa pessoal, aikido. Ah. Meu irmão, arte marcial é o seguinte, velho. Escolha uma que você gosta e bota pra fuder. Tem isso não de a melhor não, velho. Só não gosto de judô. Não, velho, judô já foi melhor do que jiu-jitsu. Judô é pra jacu. Jiu-jitsu foi ser alguma não. coisa depois dos Graces, que apanharam tudinho pro Sakuraba. Pajé, grande Pajé, difícil Pajé. Pajé. Como é que fala o Pajé? Não lembra mais não, né? Não, velho. Porra, é. O que vocês acham desses Max não, MCs. Do novo Brega do Recife, MC Cego e Metal. Deixa eu ler. E as polêmicas das novinhas, o que vocês acham? Meninas de 14 anos fazendo sexo no motel e etc. Muito com bom. Com a palavra, a mulher no recinto, Paloma. A novinha. Vê não. Paloma, a Paloma novinha. É fé, pô. 16 anos, pô. Um carro de 16 anos. 16 já tá na hora. 17, vou agora. Deu a caralho. Essa foi boa, velho. Essa foi boa. Ai, mas fala. Velho, eu acho muito bom, porque novinha, sapequinha, só gosta de pressão. Deu caralho. Ai. Então, na moral, eu vou mandar uns e-mails aí. E, pô, velho, quem é esse cara? Ele tá olhando Pajé. De fora, ele acha que só existe MC Pajé. 7 e MC Metal. Não, ele é daqui. Vai ouvir Danilo Cometa, Léo da Lagoa, Reni Léo Galera, da Lagoa, ó. Reni MC Vertinho. Diga mais. Do Brega, velho, tem tanta coisa boa pra você ouvir, até Mancha de Batom. Mas... Mancha de Batom. Velho. Você Você tá fora de papo, velho. Você tá desatualizado, porra. Tá desatualizado. Você tá por fora, cara. Na moral, cara, tá tendo uma polêmica aí das novinhas, tá? Não sei se você soube que MC Cego e Metal foram pra delegacia prestar esclarecimento sobre suas letras. Mas sério? Novinha é o apelido daquela mulher que fala: quero Metal e Cego fazer amor outra vez. Meu irmão, mas novinha, ele quer dizer novinha menor de idade. Só que ele não tá falando com todas as letras, sim, sim, né? Que ele não seria idiota a ponto de, né? Mas novinha a gente sabe, né? A gente que é homem sabe o que é que ele tá falando da novinha, é, né? É, eu sei também, né? Mas, meu irmão, abaixo dos 14, mim, né? 14 anos. Não, 14 abaixo dos 14 criança, já é fora, mas a partir dos 14. 14 é uma criança. Meu irmão, não acho, de 15 véio. É muito nova. 16 já tá na hora. 17 vou agora, cara. É, não, mas sério mesmo, velho. Eu acho que é o lá seguinte. Lá no espelhado, só que é a posição onde? Da RAM. Aham. Uhum. É tipo assim, tem mulher, eu vou lhe dizer. Vou lhe dizer, tem mulher aí de 18 anos. Porque qual é a ideia da maioridade? É porque a coluna tá fodida. Ah. Qual é a ideia da maioridade? Qual é a ideia da maioridade? Que a partir dos 18 anos você tá pronto pra experienciar algumas experiências. Uhum. Experienciar as experiências. Experienciar bom. É ótimo. A ideia é essa, da maioridade, né? Meu irmão, mas quem garante pra mim que um cara pode, com 18 anos, não estar preparado pra vivenciar um bocado de coisa enquanto um de 15 tá? Tem mulher de 18 anos, pô, que não tá pronta pra meter não, velho. Tem mulher que ainda tá naquela cabeça de menina de 12 de anos, porra. Tem mulher de 15 anos que não é pirraia nem a caralho, velho. Tem mulher de 15 anos... Com a palavra Ítalo. É assunto sério do Herbiton. Não é, não. Quem tá falando é Ítalo agora, velho. Mas você concorda ou não concorda, velho? Claro, pô. É muito relativo. Tem os dois lados, pô. Idade, é muito relativo. Idade, pô. Uma coisa que só serve pra contar mesmo, velho. Serve de parâmetro pra nada não, velho. Às vezes diz... Chega assim, ó... Tem um doido ali que ele vai sair com a gente, velho. Qual a idade dele? Não, 15 anos, pô. A porra deve ser um pirraia. Aí quando chega... Caba grande do caralho, desenrolado, escroto. Tá, você não espera, pô. Feito um cara que ensaia com a gente, o Glote, tá? Ele tem, sei lá, 15 anos, 16. E já bota pra fuder. E bota pra fuder, tá? E tira onda e fala merda. Meu irmão, e tem cara aí de 18 anos que é retardado, pô. Que tá na merda, velho. Que tá com a idade mental bem mais abaixo. Isso é muito relativo, pô. O tempo é... Não é... Na cabeça, o tempo dentro da cabeça do cara. Não é uma coisa cronológica, não, pô. Eu sei, pô. Isso é viagem, pô. Se a menina tem 14 anos mesmo assim, afeta, e tá dando, velho. E tá dando, velho. Se ela tiver preparada pra isso, velho, não vai afetar caralho nenhum na vida dela. Só isso. Só isso que eu digo. Velho... Tu com 15 anos, tu não queria comer uma bucetinha, não, Ayrton? Queria. E se a gente tivesse, a gente ia ficar feliz ou não ia? Ia. Ia ser o mês todo, lembrando. Poxa, essa é a vida toda. Eu que queria uma mulher me estuprando, uma mulher de mais de 18. Lava. Mas tem mulher tabaca que pensa igual a gente. É, ficou muito sério ela, esses assuntos. Ela saiu, não foi? Saiu. Saiu. Mas, na moral, eu acho que... Deixa os caras fazer a música deles, pô. É? Deixa o cara fazer a música deles. Velho, é diversão não, pra querendo mim, querendo ou pô. Não, é a cultura dos caras, meu irmão. A cultura dos caras não é a mesma eles da gente, não. Eles têm acesso àquelas coisas, mas velho, pelo amor de Deus. Eles, sem querer, eles cantam o que, ele, que eles presenciam, porque eles estão... Eles cantam a realidade, o que, pô, o que, e é assim, o que passa, será. O que passa entre os amigos, entre o aí, pessoal lá, pô. Meu irmão, e ninguém vira puta não, pô. Ninguém vira puta não, a mulher já é, é espírito, e não sabe, pô. É inerente à pessoa. Aí eu falo, não, sei que, porque, tipo, jogos, tá? Dos jogos violentos influenciam? Que porra nenhuma. Meu irmão, na moral, influenciar... Velho, a minha infância, em peso, eu não tive um jogo violento. Simplesmente, era pior do que o jogo. Era filme violento. O meu filme da minha infância, velho, era Rambo 1, 2, 3... Robocop, o primeiro clássico. Robocop, daquele certo? Que ele enfia uma estaca ele, no olho do ele cara. Enfia uma entrada USB, que é uma espada samurai do caralho, uma agulha. Tamanho de uma garrafa PET de Coca-Cola e 3 litros. No olho do cara. Na garganta do cara, assim, a o sangue gente, sai assim, ó. A gente assistia isso em sessão da tarde. E eu assistia assim, o Corvo que eu comprei aqui, o filme de 94. Belo filme, meu irmão, Brandon só Lee. Tem sangue, velho, matança pura. E era um por filme da minha não, infância, qual pô. O problema que as crianças e aí, tu já matou alguém por causa disso? Não, velho. Então, aí um cara aí do outro lado do mundo tem um cara que o cara matou 17 pessoas porque jogava jogo de tiro. Era por isso? Não, velho. O negócio já tava lá nele, pô. Só precisava de empurrãozinho, pô. Tá ligado? Isso não existe não, pô, de influenciando jovens. Não, pô, os jovens querem isso. Só não teve ninguém pra dizer vai, pô. Vai! Vai, vai, vai. Se tivesse o Silvio falando vai, vai, ele ia. Esse programa tá foda, né? Mas tá respondido aí todas as sugestões. A gente não ia gravar hoje. Ou seja, a gente tá sem pauta. Não, mas foi legal, pô. Foi legal. É, foi legal o programa. Ah, bacana. Tô ligado, eu vi. Meu irmão, escrotíssimo, velho. Vamos falar agora mulher que usou o Google Translate pra sacanear o Yuri. Alô? Alô? Quem fala? Ana Flávia. Ana Flávia, tudo bem com você, Ana Flávia? Tudo. De onde você fala, Ana Flávia? Do buraco do seu cu, seu viadinho. Acabando esse programa maravilhoso. Programa. Hoje foi um pouco mais sério, falamos muitas coisas. Não, falou pra caramba, pô. Aí na sua falou vida. Pra caramba. Quem não ia fazer, quem falou não ia sério, ter tema? Falou sério, muito sério hoje. Hoje foi... Muito bom. Muito bom, por que não? Tivemos a presença de Paloma. Tivemos a presença de Mr. Erton. E a minha presença. Fala e aí. A presença de Ítalo. É, aqui também não é muita coisa, mas... E deu a porra, velho. E só por isso ela não vai receber, certo, o pagamento e o cachê dela. É, rapaz, vou dar um recado aí pra galera do LoL. A galera do LoL, do League of Legends, que tá jogando aí com Opa. Nós, né? Daqui a pouco, 11 horas da noite. Vamos entrar e vamos acabar. Hoje, mais. Meu irmão, eu vou jogar, hoje. Velho. Eu amei aquela doida, velho. Soraka, irmã de Churato, tá ligado? Ah, compra é boa. Caralho, meu irmão, ela é muito bom, velho. Já tem grana pra comprar, a gente vai Oxe, ver aqui. Eu tô, meu irmão, eu já tô com 4 bonecos comprados já, pô. É mesmo? Tu aprendeu a comprar? Então o negócio é o seguinte, irmão. League of Legends, 11 horas da noite. Vou passar vaselina na ponta dos dedos pra jogar mais rápido. Tá calmo. Vou matar muito hoje, hein. Tô pegando um boneco novo, hein. Era do bicho que tá pegando, assim. Hein. E é isso aí. Falta pouco, hein? Eu vou deixar um recado aí pra juventude aí. Não, antes disso. Liga. Não, era só dar um alô aí pra Pani. Pra Bolinho de Arroz, que eu nunca mais conversei com ela. Pra a doida. Como é o nome dela? Não sei o que. Kuffer. Alice Kuffer. Que eu nunca sei o sobrenome dela mesmo. Cuidado com essa mãe na minha cara. Pra pessoal do Legends. Imagina. The Minion Have Spawn, muito bom, velho, muito bom. O cara vicia mesmo, essa porra online é o cão mesmo, hein? Na moral, velho. Meu irmão, já acordei de madrugada pra jogar essa porra, velho. Ah, você não me chamou? Liga aí. É foda, velho. É o foda. E pra Júlia, se ela escutar, pra... Porra, Leandro, você não veio, Falta. Velho. Faltou você, velho, na moral, velho. Na verdade, faltou tanta gente. Só tem eu e tu que veio mesmo, pô. Não, pô, mas assim, Leandro... Os que estão gravando periodicamente. Leandro nunca como falta. É? A próxima, vamos ver se a gente chama a Luca, pô. Vamos, sim. Luca Turilli. Pronto. Guitarrista do Rhapsody. Pronto. Menino Taço, jovem Taço aí. Megazord. E galera, um recado pra vocês. Daniel, o cara de Negona. Aí, meu velho, nunca mais a gente conversou, não foi dele? Porra, velho. Ele nem comenta o programa mais. Não, velho, mas não. O negócio dele é Nerd Office agora. O negócio dele é Nerd Office e porra, Nerd Spock. Véio. Galera, um recado pra os jovens que estão aí passando por um momento de dificuldade. Nossa, não chega agora, ficou sério, velho. Agora eu tô querendo falar um eu negócio quase sério, chorei, porque... Mas tocar o seu coração. Essa véio. Galera, assim, que eu tava conversando com os caras no Skype, um negócio muito importante, velho. Quando o inimigo quiser lhe oprimir, quiser você, que você não consegue fazer algo, Erton. O cara chega pra você e diz, você nunca vai ser um locutor. Você nunca vai ser um dublador. Puta aí, que pariu. Aí eu chego e digo... Aí você olha nos olhos dele... E pega o espírito do metalcore. Maybe when you find out that I'm dead, you realize what you did. Acabou o programa, boa noite. Você pode ser a pior prostituta que frequenta o mais baixo cabaré. Se a sociedade te recusa, porém Jesus te abraça do jeito que você é. Queria ter o dom de poder cantar para os pássaros que Deus vem pra viver. Livre pra voar, nesse azul sem direção. Vou mudar que você mesmo vai se ver diante do espelho do poder. Mas deve ser futebol americano. Rugby de todo jeito, por isso daquela quadra grande das jardas lá não tem, então tá na merda. Tu faz de graça ou é pago? Gente, que porra de pago? Moral, caralho. Mas e a roupa da zoeira? Que roupa? Eu tô feito franja pra ter roupa, é? Poxa, e vai e na doideira. É, claro. Caralho. Mas tem a bola, né? A bola? Não, bola, menina, vai zoeira.